E aí, aqui quem fala é o Lucas e esse é o primeiro GCB Comenta. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre a grande notícia da semana passada, que foi o acerto de contrato de Hideo Kojima com a Sony. Hoje, estamos aqui com o Luigi, Neto e o Luiz Fernando Costa para conversar um pouco sobre esse grande anúncio de exclusividade da Sony. Não é surpresa alguma de que o Kojima está fora da Konami. A Konami ficou esse tempo todo, os meses passados todos, negando que o Kojima não tinha saído do estúdio. E até eu vi uma brincadeirinha no Twitter muito engraçada, que era... O povo perguntava pra onde que o Kojima tá e tal, e a Konami vinha e respondia: não, a gente mandou o Kojima para uma fazenda onde ele vai poder brincar com muitos outros Kojimas e ser feliz. Porque era, tipo, essa situação que tava lá. Então, assim, não é surpresa de que ele vai montar um estúdio novo. Eu diria que também não é muita surpresa de que ele assinou com a Sony para um primeiro jogo exclusivo, porque ele sempre teve uma relação muito boa com a companhia. Mas, assim, eu tô feliz de ver ele, assim, livre das garras da Konami. A verdade é que a Konami é babaca com o Kojima, não é de hoje, né? Ela já vem há um tempo já meio que ignorando as coisas assim, e meio que ignorando, acho que, todo o jogo dela própria para console. E o que me deixou muito triste, eu acho, com a empresa ultimamente, foi justamente no The Game Awards lá, né, cara? Acho que foi uma puta de uma vergonha o que eles fizeram. Não deixar o Kojima ir lá, receber o prêmio pelo Metal Gear. E, pô, eles iam ser representados pelo Kojima lá no The Game Awards. E assim, deslocado, o negócio ficou meio chato de não ter liberado o cara pra ir lá num evento de uma obra dele, de um projeto dele, junto da Konami. Exato. Ficou meio sem nada. Foi um completo absurdo. Completo absurdo. Absurdo. Meu palpite, cara, é que eu acho que ele tava com medo do Kojima comentar com alguém alguma coisa lá, saca? Porque, teoricamente, ele não pode comentar nada. Essa história ainda vai vazar. Você espera, mas vai vazar. Eu acho que o ponto principal pra Konami é que a Konami tenta desvincular completamente o nome do Kojima do jogo. O jogo não é do Kojima, o jogo é da Konami. E a Konami tenta deixar isso o mais claro possível. Tem a Kojima Productions? Ótimo, mas o jogo é nosso. E eu acho que é isso que ela tenta fazer e é isso que tá dando pra ela um péssimo cartaz. Não, eu não sei como é que eles pensaram que seria uma boa ideia barrar o cara de receber o prêmio. Eu não sei como. Sim, coincidentemente entre aspas, essa semana eles anunciaram que eles estão contratando pra um Metal Gear novo. Quero ver fazer um Metal Gear sem um Kojima. Eu acho que eles nem vão fazer, só tão conversa mesmo. Eles vão sair desse ramo. Eles não conseguem por causa da imagem ruim que eles estão. Não é que eles não consigam fazer, mas é que a imagem deles tá bem queimada hoje em dia, né? Não é nem a questão da imagem. Eu acho que eles não querem mais fazer jogos AAA. Acho que eles querem a mobile mesmo. Acho que pra eles não tem mais. O Kojima, ele é um dos caras, é uma das poucas pessoas, não empresas, não alguma empresa pequena que tá dentro de uma grande, mas é um dos poucos nomes de uma pessoa que o nome dele vem de um jogo. Quando você coloca o Kojima em uma situação de, por exemplo, ele ser exclusivo da Sony, ele já é motivo mais que o suficiente para vários e vários fãs comprarem um videogame da Sony, comprarem um jogo só porque tem o nome dele. E eu concordo com isso que vocês falam da Konami tá fugindo dos AAAs, porque os AAAs deles estão muito desfocados. Eu acho que o último grande AAA que eu esperei alguma coisa da Konami, me decepcionei profundamente. Justamente. Castlevania. Nossa, Castlevania que Lord of Shadow 2. O Lord of Shadow 1 foi bom, o 2 foi ótimo, cagaram. Lord of Shadow 1. Mas enfim, voltando ao assunto, acho que foi um grande ganho da Konami, inclusive no mercado. Da Konami não, da Sony, inclusive no mercado. A Sony já está dominando o mercado de consoles, isso é visível, ela tem um número de vendas muito grande. Não que o Xbox One seja ruim, lógico, não que o Xbox One seja ruim. Mas a Sony tá meio que um passo à frente, estão vendendo mais. No termo de número, tá ganhando, né? Mas essa história. O nome do Kojima vende jogo, vende console, sem dúvidas, e já é um grande passo. É, Mas, o que eu gente. falei, eu nem acho que foi uma surpresa muito grande, porque, assim, desde o Metal Gear Solid, o Kojima foi muito associado com o PlayStation, né? Foi um dos grandes jogos do PlayStation 1. E, fora isso, há uns meses atrás, o Mark Cerny, que é o arquiteto do PlayStation 4, postou uma foto almoçando com o Kojima. Aí já pensei, tem treta aí. Aí não foi tanta surpresa agora isso não. Mas foi uma boa aquisição da Sony. Mas uma coisa, vocês não acham que muito do nome do Kojima tá em voga e ele ter sido essa exclusividade com a Sony se deve ao fato dessa treta dele com a Konami? Ele é um ótimo desenvolvedor, ele fez uma série icônica para muita gente, mas eu falo assim, será que se a Konami não tivesse só encerrado as relações dela com o Kojima numa boa, ele teria assinado esse contrato? Ele não teria só aberto uma desenvolvedora dele e ficado tudo normal? Não, velho, tipo, não pode confundir, tipo assim, o primeiro jogo dele vai ser exclusivo pro PlayStation 4, só que no caso vai ser lançado pro PC posteriormente também, mas o Kojima, ele tá formando um estúdio independente, não é um estúdio que pertence à Sony, saca? Ele montou a Kojima Productions nova, só que é um estúdio independente. Ele fez esse contrato com a Sony pro primeiro jogo, depois é o que Deus quiser, saca? Mas assim, ele mesmo falou que, e é óbvio, ele não tá mentindo, se gabando, mas tipo assim, surgiu uma porrada de oferta para ele, né? Ele escolheu pra ir pra Sony, fez esse primeiro jogo por causa da relação de muitos anos com ele, saca? Então assim, ele foi procurado por muita gente, saca? Acho que independente da situação, um dos designers mais assim antigos da indústria, o cara é requisitado mesmo, saca? É, não, disso eu não tenho dúvidas, que várias empresas quiseram, caíram em cima, digamos assim, caíram em cima do Kojima para tentar levar o nome dele para a empresa, até porque por vários motivos o nome dele ia se destacar. Porque ele fez uma série foda, porque ele está em alta na mídia por causa de treta. Simples. Treta também, vamos dizer que vende, né? Então, Com certeza, tipo, a imagem da Sony, tipo assim, não é nem que é só porque eles adquiriram um nome como Kojima que tipo assim, eles ficaram com a aparência boa, né? É também porque eles ficaram meio que com a aparência, tipo assim, estamos acolhendo o filho abatido, saca? Então, Sim. realmente, a treta ajudou pra imagem, no caso. É, eu vi várias críticas quando sobre isso de pessoas que diziam que o Kojima era o cara do Metal Gear e pronto. Não tem uma coisa, um trabalho dele que se destaca além de Metal Gear. Aí, o cara, É, os de... eu falo isso. Beleza, ó, já temos um redator nosso que já concorda com essa opinião. Mas eu também estava pensando sobre isso, e eu concordo em partes também, não, nem em partes, eu concordo quase completamente, só que por respeito, lógico, a gente não pode ficar falando disso, porque o cara é um gênio, sem dúvidas, ele agrega muito ao mundo gamer no geral. Vocês acham que ele, entrando agora como um cara na Sony, não vai trabalhar mais no Metal Gear dele, ele vai conseguir implementar na indústria coisas novas? Coisas Cara, boas e novas ao mesmo tempo. eu não sou fanboy do Kojima, não sou fanboy de Metal Gear, eu reconheço vários problemas do cara. Ele, por exemplo, sempre fala, Kojima é péssimo pra escrever diálogo. Cara, por mais que a história de Metal Gear, pro tanto de anos que tá na ativa, é até bem amarrada, mas é uma história convoluta. Sim, o Kojima tem vários problemas. O retrato dele de mulher nos jogos, ele é ridículo. É, sim, é ridículo mesmo. Mas, assim, o cara, como design, gênio, e, tipo assim, Metal Gear, o The Phantom Pain não é o melhor jogo que eu joguei, mas, do ponto de vista puro de game design, é um dos jogos, melhores jogos que eu joguei. Talvez até o melhor, porque, tipo assim, eu joguei o jogo por um mês e joguei 80 horas. Eu, tá certo que minha faculdade tava de greve. Mas eu não, eu jogava tipo 5 horas por dia de The Phantom Pain, que o jogo é realmente excepcional. Mas assim, essa questão dele ter feito Metal Gear a vida inteira, eu não acredito que tenha sido por vontade dele, eu acredito que tenha sido pela Konami, saca? Era a Konami, ele tava sob contrato com a Konami e ele tinha que fazer Metal Gear. Ele fez nesse período dele na indústria também, aquela série Zone of Enders, eu nunca joguei, não posso dar minha opinião a respeito. Mas assim, ano passado o cara soltou o PT, que é um demo e que é a melhor coisa de terror que eu joguei na minha vida. E tipo assim, eu já falei no podcast o quanto eu amo terror. Hoje em dia nada me dá medo com relação a isso, mas PT me fez cagar nas calças. Tipo assim, é genial. Achei, se o cara saiu completamente do negócio de Metal Gear e conseguiu fazer algo assim que é uma obra-prima e é só um demo. Eu fico pensando, não, o que seria Silent Hills num jogo inteiro. Então assim, eu tenho e muita olha confiança nome, que né? ele consegue fazer. Hã? Kojima e Guilherme Del Toro, mesmo filme, Kojima, mesmo jogo, né, no caso. Toro, olha isso. É um sonho. Então, mas esse é o meu ponto com o Kojima. Ele, tudo bem, Metal Gear, não quero diminuir o jogo é realmente importante, tem algumas inovações bem interessantes no decorrer da história, mas ao mesmo tempo, era uma obra dele. Eu não sei se PT é uma visão mais dele ou mais do Guilherme. Ah, entendeu? Com certeza dele, velho. O Guilherme, ele ia ser no máximo um produtor ali. Ele não tava tão envolvido, não é? O Guilherme pode ser o diretor de arte. Ele pode dar a direção da arte que ele quer. Porque jogo de terror, basicamente, é a arte e a imersão que faz o medo, né? Eu acho, velho, pra falar a verdade, que o Guilherme Del Toro, eu amo o cara. Ele é um cara extremamente talentoso. Mas eu acho que, se brincar, ele não teve nem participação no PT. Porque, tipo assim, ele mesmo, o Guilherme Del Toro, ele não sabe o motivo que o Kojima saiu da Konami. Ele falou, isso não faz sentido algum. Eu acho que, tipo assim, ele não tava tão envolvido. Em PT, eu acho que ele não tava envolvido em nada. Eu acho que ele ia estar envolvido no desenvolvimento criativo do jogo Silent Hills. Mas eu acho que tava muito ainda na conversa, sabe? Eu acho que realmente aquilo lá era obra do Kojima. E, tipo assim, o Kojima é do Japão. O Japão tem uma cultura de terror muito boa. O chamado, o original, o grito, sabe? Mas, tipo assim, os japoneses entendem de terror, sabe? Não é como... Sim, com certeza o Guilherme Del Toro traria algo de muito interessante ao jogo, mas acho que o PT é a obra principal do Kojima mesmo, viu, velho? Não sei, não tenho tanta certeza, assim. E meu problema com o Kojima é que, puta que pariu, ao mesmo tempo que ele tem umas coisas muito brilhantes no jogo, ele tem umas coisas muito babaca, né? Ele tem um cara se escondendo na caixa e achando que ninguém vai ver a porra do personagem. Ele tem uma personagem seminua e diz que a história de por que ela tá seminua na história é emocionante e é bosta nenhuma. Então eu acho que ao mesmo tempo que ele é muito brilhante, ele tem umas coisas que, meu, não faz sentido, sabe? Eu concordo. Eu amo Metal Gear. Eu jogo Metal Gear provavelmente, tipo assim, de qualquer coisa de entretenimento é que tá mais tempo na minha vida. Eu jogo Metal Gear tipo, desde os 5 anos no PS1. Mas assim, eu concordo. Tipo, o humor do Kojima é um humor muito escroto, saca? A questão da Quiet, velho. Eu não sei se jogou Metal Gear 5, mas a Quiet é uma boa personagem. Mas o Kojima não facilita pra isso, saca? Ele sexualiza ela toda hora que ela tá em cena. Então, realmente, ele é um gênio pra muitas coisas, mas um animal pra outro. A própria Konami é escrota, né, cara? Ah, com certeza. A Konami, ela não, porra, é toda errada. Tirando um pouco desse lado aí temático, mas levando pro PES 2016, 2015, até o 14, cara. Ultimamente, Pro Evolution virou uma merda, cara, pra PC. Uhum. E, tipo, ia no PC, cara. Era pra ser o melhor lugar que tem pra jogar, era ali. Uhum. E a nova geração também, cara. Tá uma merda o jogo. O jogo tá uma merda na nova geração e no PC. No PS3, no Xbox 360, tá maravilhoso o jogo. Tá com gráfico melhor que a nova. Pra entender uma coisa dessa, cara. A Konami foi se desligando do mercado, né? Ela foi cagando mole pra todo mundo. Exato. Bom, só pra terminar o assunto de Konami, pra não fugir muito de assunto. Vende a porra do Castlevania pra alguém que sabe fazer e pois deixa ele voltar é. Pra nós que eu sinto saudade. Agora vamos voltar pro assunto. Aquele Lords of Shadow foi muito bom, velho. O 1 foi excelente, o 2 foi, porra, que desgraça aquela. Mas qual foi o último grande jogo produzido pela Konami? Não existe, foi o... só The Phantom Pain. Não, mas aí é Kojima puro, né? Bah, mas... Então não tem. Publicadora. Tem o último que... Mas se a gente for por esse caminho, a gente não pode falar de muito jogo, porque tem muito jogo que a Square é só publisher, que a Santa Mônica é só Ah, publisher, mas. então não pode ir por esse caminho. O último jogo grande da Konami foi The Phantom Pain. Eu só acho que isso não pode virar tendência, sabe? Tem muito jogo bosta, digamos assim, saindo um atrás do outro. E é uma coisa que a Konami parece que tá fazendo força É pra isso acontecer. justamente isso aí. Ela agora vai pro pachinko, né, gente? Ela já desistiu já de videogame, vai fazer só Beleza. pachinko de tudo. Ah, ela vai fazer. Ah, mas eu acho que é uma tendência agora, cara. Em 2016 eu acho que a gente vai ver muito disso. Por exemplo, a Activision, ela sempre teve no mercado mobile. Mas agora, cara, ela comprou aquela desenvolvedora do Candy Crush lá. Cara, por uns 32 bilhões, acho que foi, né? Não, 6 Cara, bilhões, não, 6 tanta. bilhões. 6 bilhões, certeza? Mas isso é um absurdo Cara, ainda, cara. Isso é tipo é quase muito 2 vezes Star absurdo, Wars. cara. Tá louco, tá maluco, tá. Não dá pra entender. Tipo, é uma grana. Lógico que, cara, tem muito usuário mobile ultimamente, cara. A Konami tá vendo isso, a Square tá vendo isso. Começou a lançar mais jogos daquela série Go lá, né? Tipo, Lara Croft Go, que ganhou o melhor mobile. O Hitman Go, que vai vir ainda, ou já saiu, não lembro. Todo mundo tá entrando cada vez mais no mercado mobile. Eu acho que vai virar uma tendência. É, e tipo E assim, isso pode ser um eu problema. acho que isso é uma discussão melhor para um episódio separado de podcast, mas assim, é uma coisa que me dá medo, viu, velho? Esse negócio de ficar, de estar tá migrando o mercado mobile. Agora, gente, uma questão realmente importante. Kojima não pode mais fazer Metal Gear, né? Pelo que eu entendi, pertence a Konami. É, O não que esse pode. cara vai fazer, hein? Essa é a incógnita que gira em torno dos gamers de tudo quanto é lugar, né? Mas Então. será que ele ainda vai fazer algo militar, que nem era Metal Gear? Porque o No outro jogo vídeo. dele é de robô, é totalmente militar também. É Eu ação. acho. Eu acho que ele vai enfiar um Snake numa realidade virtual aí e todo mundo vai ficar de cara. Eu não sei se ele vai mexer com realidade virtual assim como primeiro projeto, sabe? Eu acho que esse jogo exclusivo do PlayStation 4 vai ser um jogo AAA, normal, uma nova franquia, igual ele falou, ele já falou que vai ser uma nova franquia do PlayStation e tudo mais. Mas, tipo assim, se for pra assim, ser um palpite seguro, eu chutaria que ele iria juntar com o Guilherme Del Toro e fazer uma continuação espiritual pro Silent Hills. Eu acho que ele ainda vai fazer esse jogo de terror que todo mundo quer, com o Guilherme Del Toro. Mas se não for isso, vai ser algo completamente novo. Se vai ser algo em veia militar, igual Metal Gear, não sei. Acho que não. Eu acho que se ele fazer essa sequência, entre aspas, do Silent Hills, cara, eu acho que é uma mão na teta pra eles ganhar dinheiro e É, continuar produzindo. Porque concordo. agora eles são independentes totalmente. Cara, esse aí é. Pega, faz ali, ó. É, Pronto. então, o meu problema só é o seguinte: se ele fizer alguma coisa militar igual ele fez com Metal Gear, pra mim ele só vai estar provando que ele é um cara que só sabe fazer um tipo de coisa. E eu acho que ele vai estar provando isso pra muita gente da indústria. Então eu tenho Não, eu bastante medo concordo. desse próximo jogo dele. Mas eu não acho que ele vá fazer algo assim, não. Mas quem sabe? Sei, eu gostaria de mais um jogo que nem The Phantom Pain, viu, velho? Não canso daquele jogo, não. Mas Mas eu acho prefiro que que ele vá fazer é o algo novo. estilo dele, né, cara? Imagina, ele vai fazer um point and click da Telltale? É. Porra, não tem como ver Ele isso. vai fazer Eu um acho que walk simulator de cachorro. Eu acho que não tem. E ainda vai dar o close na bunda do cachorro. Com certeza. Mas eu acho assim, cara, que não tem muito nexo ele sair um pouco dessa. Esse lado um pouco mais ação da parada. É, Eu acho que vai demorar, hein, o próximo jogo dele. eu acho que É, tá, a poxa. gente não vai ver esse jogo dele no mínimo até 2019. Melhor dos casos. Achei que tu ia falar que não ia ver ele esse jogo vivo. Aí eu ia falar, porra, expectativa de vida. Não, calma aí. Primeiro episódio do GCB Comenta. Mais notícias você pode clicar aí no site na descrição. E a gente vai tentar também trazer essa série de vídeos semanalmente. E se você gostou, não esquece do like, do comentário, dá um feedback pra gente. E é isso aí. Valeu, falou. Até mais. Abraço.